No próximo sábado, dia 10 de agosto, será realizado em Gaspar o tradicional pedágio da Rede Feminina de Combate ao Câncer. As voluntárias da rede estarão em diversos semáforos da cidade, das 8 ao meio-dia. Para sabermos mais detalhes sobre este pedágio, vamos conversar agora com a presidente da Rede Feminina, Dilma Uliano Moser da Silva. Presidente, já tudo organizado para mais esse grande pedágio? Bom dia. Bom dia, Gil. Bom dia, ouvintes da Sentinela. Sim, estamos todos já preparadas, organizadas para mais um pedágio. Eu gostaria de passar para vocês, então, os pontos onde será feito o pedágio. Em primeiro lugar, linha Círculo, de frente a Círculo, de frente ao Banco do Brasil, na Avenida das Comunidades, na Leopardo Máquinas, a Status e em frente à Elétrica Cordeiro, no bairro 7, na margem esquerda, na rotatória, e no Bechor Alto, próximo ao posto de gasolina, e no Bela Vista, na padaria Que Delícia, e no posto Petrobras. E também esse ano nós teremos um pedágio na Ilhota, como ano passado, que a gente também esteve presente na Ilhota. Presidente, qual o objetivo da arrecadação desse pedágio? Então, como todos os nossos eventos, o pedágio também é destinado à manutenção de nossa sede, porque a gente tem um gasto bem elevado, né, das despesas mensais. Então, o pedágio é mais um valor que vai ser arrecadado para a manutenção da nossa sede. Presidente, o ano passado, assim como todos os anos, o pedágio sempre faz uma boa arrecadação. Quanto foi arrecadado no ano passado? Então, no ano passado a gente teve uma arrecadação de R$ 20.367,60. Foi um valor bem expressivo, onde a gente agradece, né, toda a comunidade, todas as pessoas que circularam na nossa cidade, e a gente é muito grato por ter arrecadado esse valor. E esse ano também, né, contamos com todas as pessoas de carro, de bicicleta, a pé, para que a gente consiga um valor, se não igual, mas parecido com esse, para que a gente possa dar continuidade aos serviços de prevenção do câncer de colo de útero e de mama em nossa cidade. A partir de que horas vocês estarão trabalhando? Nós começaremos às 8 horas da manhã até o meio-dia. Quantas voluntárias estarão envolvidas e também pessoas da comunidade nesse pedágio? Formaremos vários grupos. Em cada grupo a gente tem uma ou duas voluntárias e as próprias voluntárias se encarregam de trazer outras pessoas, né, para participar do pedágio. Quantas mulheres hoje a Rede Feminina atende mensalmente? Hoje nós atendemos uma média de 400 a 500 mulheres mês, com serviço totalmente gratuito. E agora nós também estamos solicitando o serviço de mamografia, né? Quantas voluntárias estão envolvidas com o trabalho da rede no dia a dia? 40 mulheres. De hoje a gente está com 40 voluntárias. Há quantos anos existe a rede aqui em Gaspar, presidente? Então, esse ano nós estamos em festa, né? Que estamos comemorando, em 27 de setembro a gente está comemorando 30 anos de rede feminina. A rede cada ano se torna mais forte, junto à comunidade, junto às mulheres. Nós temos um trabalho muito bem aceito, né? Muito bem aceito pelas pessoas, pelo povo gasparense, né? Então, por isso que a gente quer manter essa qualidade, sempre servindo muito bem todas as pacientes, todas as mulheres que aparecerem por aqui. Presidente, existe então uma grande expectativa para esse pedágio do próximo sábado, dia 10. Sim, estamos todas ansiosas, né? E prontas para circular nas ruas aí e fazer nosso pedido. Conversamos com a Dilma Uliano Moser da Silva, presidente da Rede Feminina de Combate ao Câncer, nos falando sobre o pedágio da rede que vai acontecer neste sábado, dia 10 de agosto, nos semáforos do centro e também em diversos pontos da cidade de Gaspar e também da cidade de Ilhota. Da Rede Feminina, Gil Dias para a Rádio Sentinela.